Deus, tem misericórdia, faz brilhar o teu rosto em nós, que a terra conheça o teu caminho e em cada coração a tua voz. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegria e regozijo nas nações, o teu amor é tudo. Julgarás com equidade, governarás com alegria e regozijo nas nações, o teu amor é tudo. Deus nos abençoará e em cada canto te temerão com gratidão e adoração, te louvamos de coração. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegria e regozijo nas nações, o teu amor é tudo. Faz brilhar o teu rosto em nós, que a terra conheça o teu caminho e em cada coração a tua voz.